E desde o começo dos tempos dizemos oh, que legal, outra noite sensacional. Júnior é o bitro, velho flow, amigo, já é a trindade dimensional. Por isso nós soma, soma, rap é soma, toma. Tilado na goma, bip vem na soma. Dribble, FIFA, Messi, desliga a noite, se pois logo hoje vou. Chapado, acordado, back baseado, inimigo ao lado, vou. Swag abalado, do nada frustrado, nem mira e atiro, wow. Black Robin, wow, no Glock suou. Grave dos 90, bate 90, só falta 10 pro amanhã logo vira, vira. Vira se pra trampa, trampa, trampa. Sintonia, ia, ia. Vara não dá, já dá, nem dá. Vila nem tenta, é tanta teta que eu nem vou raciocinar. Tudo manda as cabeças, infelizmente hoje não vai trampar, eu sei. Dia Cial e Mirim, Esquadrilha, Green Team, Mau e Piranga, fazer de ponta cabeça o baile. O rolê nem virou de tudo, e depois de amanhã já sabe, Vila Sonto fechou. Cial e Mirim, aço. Falando um monte do esquema de ontem que eu não colei. Mó Badaroskin. Tinha várias guerras, o bitro, cê tinha que tá neguinho. Ainda pra nós que é bem sofrido, nem tava difícil assim. Porra, fi, ei, foi mal, nem tô na de subir, trair. Vou de carona com o sal, sentido o Ataboraí. Logo mais tô por aí, vendo as bandidas dando show. Mulher braba, com catuaba, taba na baba, é bola no gol. Beat vira a vez do beijo. Esse game tem três vezes. Bem de Ville, Deus que fez. Mary Jane, não as vezes. Às vezes, vai saber que o glamour vai te matar. Sorri com tanta simpatia, igual patati patatá. Sai pra lá, o clima é tenso, eu não dispenso. Penso que venço, talento imenso. Adversário, veja, joga um lenço. Acende incenso, viagem é extensa. Licença, senti bater de frente. Cada mente uma sentença, pensar. Esse é o Ibirinhaço. Esse é o Ibirinha, até zonaço. Paguei uma do shop e falou logo meu ventilador. Cadê o de chavador? Será que alguém guardou? Achei falta sem D12 e com o bitro furtou. Partiu, jet de vila. Vagabundo, trombo várias bandidas lá na porta do conde. Eu já dilata pupila enquanto pilo pupilo. Alegrando a rapa, afilando perna de grilo. Tô com a mão tranquila, no bolso quase um quilo. Pra uns break demais, mas minha ordem de estilo. Liga gato, vinha, mão boemo, só toma na taça. Bela lata, eu fito as suas, meu prêmio é velas com graça. Passo logo embaixo, conversinha. Só tia sabe, desenrola no vídeo de quebradinha. Passo bique, bique. Os beat disse vem com nós, só tô no pique. Eu fico chique, ninguém nega body. Pretão do quartinho, cheio de bugiganga. Confere no mapa, já tô no Ipiranga. Meu jet tá se pena não ter caranga, esquenta com drink e essência de manga. Pô, bitro de epi, qualquer fita do seis. As gata brotou à espera dos três. Trindade do gueto, esperto e inquieto. Com meu dialeto, com as duas eu trevo. Eu sei, de S.A.O. e Mirim. Sem ideia, Mirim, bem calmo. Meu time é do Green, malícia é peça-chave. Se toca pro flow, não brinca que é gol. Não testa bandida que aqui não dá trave. Assim que nós age, solto grave, bandidagem. S.A.O. e Mirim, aço. De S.A.O.